Salvador, bom dia, Canal 400. Canal 400, bom dia, continua a aproximação, aguardando a pista livre, que tem legal no 011. 011, aguardando o Canal 400. Tô na 401. Valeu, me chama pro táxi, 9401. Autorizado, tô na 401. Tá 9400, cheque trem, autorizado, pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 5 nós. A enxada é travada, ele vem pouso, pista 10, tá 9400. Salvador, Salvador, gol, gol, Frango Hotel. 2, libera a direita e chame 1-2-1-1. 10-2-1-1, bom dia, tá no 4-3-1. Paul, 14 remota. O 4-1 para 4, 14 remota. Gente, mantém a posição aguardando o gol, Frango Hotel. Aguardo. Táxi Sussana 401 com 155 a bordo, 3 horas e 55, alternando Ribeirão Preto. Fala Salvador, Sussana 9400, microfone. 9400, bom dia, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Juliette, 9400. Sussana 9401, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera, chama em 1895, KNH 10111. Comi 11, autorizado táxi, pátio Índia 1895, ponto de espera, Torrens 401. Após o companhia autorizado, Juliette, posição 1-0. Após companhia, Juliette, 1-0, tá na fase 0-0, obrigado, mano. Salvador, o TAN 9401, pronto, ponte espera da 1-0. TAN 9401, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 4 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, TAN 9401. Portão hotel autorizado, reboque da posição 01 para 1-4 do Pátio 1, autorizado, chama a terra. Tá 9401, decolador 58, controle 1208. 208, bom dia, 9401. Alfa Yankee Lima, fala 1211. Siga, Alfa Yankee Lima. Alta e claro. Salvador, bom dia. É o TAM 3520, informação Charlie, no portão 11. 3520, informação Charlie, confere. Pronto, com a Aracaju. Afirmativo, pronto pra copa. 3520, autorizado Aracaju, nível 210. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Pucajamo, direto Caju. 1208, controle, 5442, o código transporte. Autorizado Aracaju, nível 210, via Golf 677, decola 210. Com curva esquerda, Pucajamo, Aracaju. Controle 1208, transponder 5442. Correto, está 3520 na posição 11, chame próximo. Chama lá pronto, está 3520. Controle Salvador, gol, gol, Tangotão, informa o servo de reboque, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Bom dia, voo no 173. Voo no 173, bom dia, informação em curso Charlie, pronto, pode? Firma aqui, está sem Charlie. Voo no 173, autorizado Guarulhos, via Upper do Luno 0 até Taubaté. Nível 360, autorizado. Decolagem da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. 120.8, controle Salvador, 5444, código. Autorizado 360 para o Zulu 10 Taubaté, 10 por mão na direita lá é o Dael, D da Mótima, 208-5444. Correto, chama para o pushback acionamento, portão 5. Obrigado. autorizado, chama pro táxi da 3520. Para o táxi da 3520. Para o táxi do SAN 3520, está com 86 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternando João Pessoa. SAN 3520, táxi autorizado, via Pátio 1, táxi Índia. Quando te espera manter a posição, chama a torre 1895, quer negar no 011. No 011, autorizado via Pátio, táxi Índia. Ponto 01895, para 80. Estacionamento Gol 1173. Autorizado, chama pro táxi, o 1173. É, autorizado então, o 1173. Salvador, 3520 autorizado, aliás, decolar pista no zero, vento calmo. Aliás, decolar pista no zero, Da 3520, decolar 223, controle 1208. 1208, da 3520, bora. Pro táxi, 1973, 181 é o nosso POB, 350 Galeão. Confirmação autonomia? Autonomia é 350. Gente, o Gol no 173, táxi autorizado, via Pati Uni, Índia. Ponto de espera 1895, que é legal no 0 ou no 1. Gente, 1895, hoje. Livre, linha decolar 1-0, vento, calmo. Autorizado a linha decolar do 10-1-1-7-3. No 73, decolar 229, controle no 208. Bom dia.